pressão foi tamanha, mas fui além do limite. Com Jesus eu consigo, com Jesus tudo posso. Pela cova passei, ah, muita dor eu senti. Minha alma chorava, mas sublimei minha dor. Jesus, tudo posso.